Super Controle. Let's rock. Ah, sim, está começando mais um Super Controle Podcast, dessa vez o episódio Versus. Eu sou o Matheus Six e eu estou aqui com Julie Mosina. Aqui é o Julie e eu vim de uma época de paz, em que não havia este Versus. Havia, sempre. Na minha época não havia, porque sempre tinha a máquina do Mortal e a máquina do Street Fighter. Aí não tinha, era paz. Augusto Ofuca. Eu sou o Fuca e esse episódio vai ser um dos mais polêmicos da história do Super Controle. Tenho certeza disso. Lanzonetti. Eu sou o Lanzonetti e meu personagem favorito dos jogos de luta está em um jogo, porém o meu jogo favorito é outro. Qual será? O que é isso? E Andrews Frajola. E aqui é o Frajola e Street Mortal nada, Dead or Alive, peito. Ah, meu Deus. Então é isso, vamos rapidamente para a dança dos e-mails. Chame aí a dança dos e-mails, galera. Dança dos e-mails, estação inverno, Six Bravo com tudo. Super Controle Podcast. Dança, e-mails, E chegamos a mais uma leitura de e-mails aqui do Super Controle Podcast, os e-mails referentes ao podcast 100. Então, isso aqui com o Eric Seika. Tamo aí, cara, tamo junto pra esse podcast tão especial. Eric Seika, estamos aqui com um convidado para dar alguns recados com ele, né? Pois é, a gente trouxe aí especialmente lá diretamente do Estou Jogando, né, o senhor Caio Medeiros. E aí, galerinha? O Caio que a gente conheceu no Boteco on the Rocks, né, o pessoal já conhecia ele na BGS, né, eu conheci ele só no Boteco. Ah, eu já conheço o Caio de tempos, cara. O Caio aí, chapa. Olha, várias histórias já. É, a gente se conheceu na Game World, né? Enfim, naquela época o Estou Jogando ainda estava em estágio embrionário, né? Agora tá aí, disponível pra todos nós. O Estou Jogando, não eu. O Estou Jogando, é. Mas então, Caio, conta pouco aí. O que é o Estou Jogando? Estou Jogando é uma rede social pra gamers que a gente tá desenvolvendo com a ajuda da comunidade. Basicamente, você entra lá, cria o seu perfil, adiciona jogos nele de tudo quanto é plataforma, dizendo se você zerou o jogo, se você tá jogando, se você quer jogar, se você troca, se é um favorito, dá nota, cria review, troca dica, pede, pergunta alguma coisa e por aí vai. Então, olha só, Seika, já fez seu cadastro aí, Seika? Cara, eu fiz... O que eu mais gostei, cara, eu falei pro Caio já isso, é que ele lembra muito, cara, o antigo Playfire. Antes do Playfire se desvirtuar e virar a bosta que virou hoje, consegue ter uma interface... Por enquanto, a interface não é tão parecida, mas o esquema de você adicionar os jogos, marcar quais você já zerou e tal, por plataforma, quais você quer jogar, quais você está jogando, né, como o próprio nome da rede social já fala aí. Eu achei isso muito legal, cara. Até agora, isso é o que tem mais me divertido. E comparar os jogos que o pessoal também adicionou aí, isso é muito legal, né? Exato. Cara, eu gostei do sistema de troca. Até vou... Porque eu gosto de trocar bastante jogo, então acho que isso vai ser interessante aí. Mas o Caio, ele me contou aí que não tá totalmente pronto, né? Tu tem... Qual é o plano pro futuro aí do Estou Jogando? Quais são as melhorias? Você tá trabalhando com o feedback do pessoal? Como é que é isso aí? Então, Estou Jogando, a gente criou o que a gente fala que é o alicerce dele, a base do Estou Jogando, que é esse sistema de trocas. A gente tem mais de 140 mil jogos cadastrados e a gente tá pedindo pros usuários decidirem o rumo que a comunidade vai tomar. Porque tem gente pedindo integração com a Live, com a PSN e com o Steam pra colocar o nome do usuário deles e a gente ir lá pegar o jogo, dizer o que ele tá jogando e tudo mais. A gente tá pedindo integração com o Facebook, pra ele poder adicionar os amigos dele do Facebook no Estou Jogando. Tem gente que tá pedindo um sistema de trocas. Tem gente que tá pedindo pra comparar o perfil dele com os outros, com um dos amigos. Tipo, eu gosto mais de jogo de RPG, meu amigo gosta mais de jogo de aventura, de ação e por aí vai. Com isso, a gente tem milhares e milhares de ideias de funcionalidades pra implementar no Estou Jogando. E a gente tá querendo ajuda da comunidade pra decidir o rumo que ela vai tomar. Então, quanto mais as pessoas pedirem a funcionalidade, maior vai ser a prioridade dela pra gente botar no ar. Isso aí. Caio, diz aí pra gente onde que a gente pode entrar em contato com vocês do Estou Jogando pra fazer essa escolha, né? Pra manifestar nosso feedback, nossa opinião aí. Então, você pode entrar em contato de qualquer forma. Você pode mandar um e-mail pra contato@estoujogando.com.br, pode ser pelo Twitter no @estoujogando. tudo. Mas a gente tá pedindo pro pessoal, preferência, mandar as sugestões na nossa página do Facebook, no facebook.com/estoujogando, pros outros participantes poderem ler a sua sugestão, curtir e opinar em cima dela. Certo, certo. É assim que congrega todas as opiniões, dá pra ver o que o pessoal mais tá querendo, né, como prioridade. Isso aí. E qual é o endereço do Estou Jogando? É www.estoujogando.com.br. Quantos usuários ele já tem agora, Caio? Hoje é dia, vamos ver aqui, dia 16 de outubro. Hoje a gente tem 6 mil e pouquinhos. É bastante já, né? Ah, olha só, cara, olha só. Galera já. Então... E o mais legal é que, assim, a cada usuário que entra e me adiciona como amigo, no dia seguinte eu já tenho 200 notificações. São notificações que essa pessoa adicionou 200 jogos ao perfil dela. Isso é o mais legal. O pessoal tá entrando, adicionando 1 milhão de jogos, revendo jogos que eles jogaram de Super Nintendo, de Nintendinho, de menos Mega Drive, né? Em Caio, quem é que adiciona os jogos? São você só, né? Porque eu lembro que no Playfire antigo tinha um jogo que eles não tinham. Eu coloquei lá, era Deep Freeze, não, era um jogo de PlayStation. E aí eu coloquei e eles aceitaram. Assim, eles, claro que eles analisaram se o jogo era isso, coloquei a capa, um vídeo, umas imagens, um mini review ali do que era. E eles aceitaram. Isso é possível ou ainda não? Ou vocês nem pensam em fazer isso? É possível. Na nossa versão beta, a gente já tinha essa funcionalidade, mas na versão atual, a gente tirou ela pra dar uma agitadinha nela. Mas, com certeza, no momento que a leitura de e-mails for ao ar, essa funcionalidade já vai estar de volta. E ela funciona exatamente dessa forma. Você busca o jogo. Se você não encontrou, vai aparecer aparece uma mensagem assim. Não encontrou o jogo, sugira aí pra gente cadastrar na nossa base. E aí você preenche os campos que você souber sobre o jogo e manda pra gente. Aí a gente tem uma administração lá que a gente aprova ou não o jogo. Mas, e se aprova ou não, não é que a gente vai filtrar algum jogo, mas é pra gente completar a informações que você possivelmente não preencheu. Certo. E perfeito. Procurar se o jogo existe, né? Porque senão os caras vão avacalhar aí também, geral. sempre tem. Pô, muito foda isso, cara. Eu acredito que o Alex F e o Fuka vão pôr aqueles jogos japoneses, porque não tem como vocês lembrarem de todos os New Gundams que eles jogam. Mas, pô, muito foda, cara. A ideia tá sensacional, o site, assim, na versão que tá. Só vai melhorar, sabe? Então, a ideia foi muito boa. Parabéns mesmo pelo trabalho aí com os guris. E vamos tocar isso aí, né? O link, gurizada, tá aí no post e vai tá aí nos parceiros também do Estou Jogando, certo? Muito obrigado, Caio, aí, pela participação. Valeu aí pelo apoio, galera. Um abraço. Então, Eric Seika, mais alguns recados pra gente dar aqui pra vocês. Fomos finalmente pra Brasil Game Show 2012. O pessoal que quer saber como foi, blá blá blá, e aí vai ter vídeo, vai ter foto, no Boteco on the Rocks também. Sim, no Pocket da semana que vem aí a gente vai colocar, a gente promete que vai colocar todos os vídeos prometidos já lá, o do Frajola também, da coleção dele, que o Tilly não conseguiu editar em tempo. E o cast vai ser só sobre a Brasil Game Show e as... Meu, tudo que rolou ali em São Paulo e tudo mais, as putarias, os separatistas e... as loucuras do rancho caseiro de Eric Seika também serão incluídas. Serão incluídas. Já que o pessoal pede o cast de Bebedeira, então vai ser Boteco on the Rocks, vai ser Dico falando merda lá no boteco. Vai ser muita coisa. Isso aí. Não deu pra fazer a semana que ficou muito em cima, né? A gente voltou domingo, aí não tinha como gravar, editar até na quinta, então... Até pra não perder a numeração também, né? Então, espero que vocês não até lá não esqueçam da Brasil Game Show. Aguardem que vocês vão gostar. Isso aí. Então tá, Eric Seika, leia aí o primeiro e-mail referente ao cast número 100. Olha só, cast especial aí, a gente recebeu um e-mail também especial. A gente vocês pediram, né, no próprio cast, né, pro Chapa Lulo mandaram um e-mail e ele mandou. Olha que legal. Nosso Chapa Luciano Trindade, né, ele começa assim: olá, amigos do Super Controle. Aqui é o Lulo, um dos fãs de vocês das antigas, que sempre acreditou que poderiam chegar onde estão e que ainda vão conquistar muito mais ouvintes. Em primeiro lugar, fico feliz pelos mais de 100 podcasts e ainda mais contente por ser lembrado por vocês. Desculpe-me meu sumiço, mas na verdade eu tenho o péssimo hábito de escutar podcasts e não contribuir com comentários. Nem para o Jovem Nerd eu comento. Mas com vocês foi diferente. Contribuía muito no início com comentários, e-mails, participação na comunidade do Finado Orkut, pois eu tinha medo que vocês parassem de fazer Dreamcast por falta de incentivo e reconhecimento das pessoas. Tinha muito medo de vocês fecharem o blog com poucos episódios caso não recebessem feedback, impedindo de viverem esse momento atual de vocês. Ó, Six, ele tava falando aí uma coisa que vocês comentaram lá naquele cast do Phoenix Down, né? A importância do feedback. É, cara, é muito importante mesmo o pessoal aí comentar e tal. E, porra, dessa vez a gente teve 150, 160 comentários aí, grandes, o pessoal falando, bah, escuto faz tempo, escuto faz pouco tempo, e é muito bacana esse tipo de cast, então foi um feedback bem legal. E o Lulo, ele foi o que fez os primeiros desenhos, acho que o Frajola até usa esse desenho até hoje no perfil do Facebook dele. Exatamente, cara, desenhos e, foda, né? Cara, esse desenho é muito maneiro também, velho, esse desenho aí, velho, eu lembro que o Lulo tinha feito um em cima de um sofá, assim, nós jogando, assim, meio maluco, e esse desenho aí, ele se perdeu até, velho, eu acho que tá com o Frajola lá nas artes antigas do Dreamcast, mas, pô, Lulo, ó, brigadão mesmo, aí, Lulo, até por comentar, a gente pediu, pô, cadê o Lulo, sumiu e ele apareceu aí, cara, valeu mesmo. Pois é, então, os ouvintes antigos retornam, e ele continua, né, primeiro programa que eu vi foi do Nintendo 64, e nunca dei tanta risada em um podcast na vida, me apaixonei pelo Dreamcast, hoje Super Controle, pois as piadas e risadas eram sinceras, porém, só não gostava dos temas de bebida, olha só, temas mais pedidos aí, o Chapaludo não gostava. Pra finalizar, mesmo com a volta da minha péssima mania de escutar podcast e não comentar, admito que isso é coisa de sanguessuga, continuem fazendo esse excelente trabalho de vocês com a total certeza que eu estarei sempre os acompanhando e desejando muito mais ouvintes e espaço. Para mim, Carlos Barbosa se tornou a capital mundial do Super Controle. E no fim ele ainda comenta, ah, essa semana comprei Banjo-Kazooie na live, estava jogando na sala e minha esposa sentou no sofá ao ver esse jogo, soltou a seguinte pérola. E esse jogo de criança? Banjo-Kazooie, ah, também, né, Lulu? Tu pede, né, cara? É, cara, até eu tenho que concordar aí que realmente, né, foda. É, cara, ô, Lulu, muito obrigado aí pelo seu e-mail e pela volta aí. Espero que tu mande mais e-mail, pô, faz um desenho aí, tá legal, cara. Então, o segundo e-mail aqui é do chapa Bruno Melo, que não é o Bruno Melo de Barbosa. Veja que interessante, né? Olha só, achei que era. Olá, galera do Super Controle Dreamcast. Sou o 20 novo, me chamo Bruno Melo, com um L, o Colosso BM do Twitter, @ColossoBM. Tenho 22 anos, sou de Aracaju, Sergipe. Conheci o cast de vocês quando Caio Teixeira tweetou a participação dele no cast 38, Papo de Locadora. Gostei do cast, baixei o 31, Flipperama Chronicles, para ouvir mais histórias de locadora, mas quando eu escutei a leitura de e-mails, não acreditei que vocês tinham feito um cast sobre Final Fantasy VIII, que é o meu Final Fantasy preferido. Foi o primeiro que joguei, olha aí, ó, amor de pica, né? Olha só, mais um, então. Esse Bruno Melo de Barbosa também foi o primeiro jogo que ele jogou. Tanto que eu li isso, eu pensei, não, é o Melo que tá viajando aqui, né? E não é, é o outro Melo. Depois desse, fiz uma mini maratona com alguns episódios mais recentes e fiquei acompanhando o cast, mas sem comentar. Agora tomei vergonha na cara e estou escrevendo um e-mail. Adorei o programa 96 sobre o Team Ico e lançaram no dia do meu aniversário sobre o meu game favorito, Shadow of the Colossus. Olha aí, ó, presente para o senhor Bruno Melo. Não ouço vocês desde o começo, mas gostei muito dos podcasts que eu vi até agora. Não, não, não, cara, não, não. Eu gosto desses daí que são novos, que eles não reclamam da gurizada nova do cast. Aos poucos faço uma pequena maratona para ouvir dois ou três num dia só. Já ouvi alguns dos que foram comentados no episódio 100, mas faltam outros que me deixam bastante curioso. Nos programas que eu vi, o pessoal comentava sobre o sotaque de vocês. Eu não vi problema algum. Estou até pegando algumas manias e às vezes me pego falando bonito, sincero e tribom. Olha aí. Não, é feito Super Controle. Isso aconteceu comigo. Pessoal lá no boteco. Oh, e aí, chapas? Olha os chapas. Então, quero dar os parabéns pelo 100 podcast. Abraço para todos que fazem parte do Super Controle. Que venham muito mais cast e que a idade do Frajola seja revelada, entre outras coisas. Até um pessoal aí pediu da idade do Frajola ser aquela do Facebook, e não é, porque ele mentiu, aquele velho do caralho. Então, lá ele botou que nasceu em 82, eu olhei, caralho, como assim 82? Ah, que mentira, que mentira. E aqui ele fala, observação, estou adicionando vocês na PSN para jogar de vez em quando. Caraca, não entrei mais a PSN faz uma semana já. Observação 2, coloquei o Twitter porque no momento que estava para enviar o e-mail, estava ouvindo o podcast 12 e ouvi vocês lendo o e-mail de outro Bruno Melo. Para não pensarem que é o mesmo, que perdeu a memória, eu acho que não sou eu. Hahaha, brincadeira. É o que eu falei, tem dois Melos, Bruno Melo. Só que esse aqui é com um L só. E tem o outro que é com dois L's aqui de Barbosa. Enfim, vocês entenderam. São dois. Então tá, Eric, tem um e-mail aqui do Ricardinho Ventura também. Ele mandou todas as montagens clássicas que ele já fez da era Dreamcast. Ah, não. Não, tem muita coisa aqui. E ele aqui tá, eu até vou comentar que ele fala que revirando aqui meus backups, achei as montagens antigas que eu mandava para o podcast, zoando as vaciladas que rolavam durante os episódios. E ele tá enviando todo. E ele fala aqui, ó, gostaria de voltar a fazer as montagens, mas tenho mais liberdade com o pessoal antigo do Super Controle. Seria Six, Julie, Frajola, os Zonet e eu. Será que os novos integrantes levariam na brincadeira? E ah, aí? Mas ah, cara, com certeza, por favor, por favor. Incluam a gente aí nas montagens, a gente que sofre preconceito aqui, xenofobia contra a gurizada nova do cast, né? Mas tudo bem. Cara, por favor, pode incluir a gente nas montagens, bota aí o patrão, bota a Liz, bota eu, bota o Lima, bota aí, a gente fica feliz, cara, quando os ouvintes antigos e os novos lembram da gente também. Olha aí, né? É muita, muita emoção. Façam mesmo. Então tá, cara. Sobre o Brasil Game Show, a gente fala na semana que vem aí, certo? Então, obrigado a todos que mandaram e-mail aí. Eu não vou citar o nome de todo mundo, mas foi bastante gente. Eu li os principais. Um abração pra todo mundo e é isso aí, né? facebook.com/supercontrolepodcast, twitter@supercontrole e continue aí acessando o site. Quem baixa pelo feed, vai aí nos comentários e faça a sua parte aí, certo? Exatamente. Fique agora, né, com mais um cast clássico, estilo Dreamcast, pra matar a saudade. É isso aí, então. É, Mortal vs Street Fighter. Deu tretas, tá bem legal. Falou, Seika. Até semana que vem, então, na gravação. É isso aí, abraços, chapas. Yes. Lanzonete, voltamos dos e-mails. Que rápido! Foi uma leitura muito rápida. E por que a gente vai fazer esse cast? Julie, tu tem alguma ideia de explicar os seus motivos? Sou cara da paz, né? A gente observa do meu planeta, né? Então a gente vê que... Sim, senhor Caio. É muita competição, né? Os humanos gostam de competir. Então vem aquela competição saudável, Mega versus Super Nintendo, aquela competição saudável, SNK versus saudável, o mundo. Saudável, é bem saudável. E pode agora crer. Temos a competição, né? Que outrora houve pessoas que lutaram sobre ela, né? De chinelo e calção. E contra pessoas de calça. Que era Street Fighter versus Mortal Kombat. O sangue versus Shoryuken. É verdade, o sangue versus... Anos 90, né? Anos 90, né? Ah, mais uma vez. Ah, mas o Killer era melhor. Pega aí. Mortal e Street. Vou adivinhar já qual que vai ser a escolha do Frajola. É o jogo que ele perde menos. Ah. O que ele perde menos... Então, tipo, nenhum... É, vai, então, Frajola, o que tu tá fazendo aí, Frajola? Tekken. Virtua Fighter. Não jogo. Foi muito ruim. Tomar no feio. É o seguinte, esse negócio do Cat tem que funcionar, porque é assim, ó. Quando nós jogamos Street Fighter, eu perco. Mas como é que chega a minha hora, agora é minha vez de vencer. Vamos botar mortal, vou dar surra em você. Pegada de São Paulo é prova disso. Mas os últimos, né? Vamos pegar o começo de tudo, então. Vocês jogaram o Mortal Kombat 1 em qual plataforma? Super NES. Emulador. Sim, tu jogou no Flipper? Duvido. Tu nem podia jogar no Flipper. Sônia. Sim, tem no Retro. Meu, tem no Retro. O Sigs, o dono da moral e ética. Nem podia. Podia, tipo, eu não podia entrar no Flipper quando eu tinha 10 anos, desculpa. Ah, porque aqui era Flipper junto com bar, aí não podia, né? Não, mas cara, mas Flipper no, da Toca. Mas na praia podia, velho. E tipo, tinha Mortal Kombat e só ficava lá fora ouvindo assim os barulhos. Six. E o cara falava, não. Seis, na praia podia tudo. Era mundo liberado. Tudo. É que aqui tu era visto como pirata. Eu joguei Mortal 2-1 ainda não, mas eu lembro que Guaporé tinha. Fuca e Leonardo DiCaprio em A Praia. Ah, joguei no Flipper. E o do Mega era melhor que o Super NES, tá? Todos concordam. Sim! Né? Sim. O Mortal 1, né? Ah, só ali, acho, né? Que não dá pra comparar com o Street 1, que Street 1 é uma bosta, né? Mas teve um cast, mas é uma bosta. Street 1 é beating up. É que eu não joguei, acho que poucos aqui, ou nenhum, jogou Street Fighter 1 no Flipper. Acho que ninguém jogou, né? Só então, o então tinha. Então tinha a comparação. Cara, tinha idade pra isso, então. Flipper da Praia tinha o Mortal 1 e tinha algumas das milhares de versões do Street Fighter 2, que eu não lembro qual que era. Eu acho que era o Super, não lembro qual que era, enfim. É. Mas era esses aí que existiam no Flipper, então a comparação era ali. Era o com o Street Fighter 2 com o Mortal 1. O Frajola, apesar de ser velho, tá? Velho, mas ele te jogou o Mortal 1 só depois do 3, né? Assume a culpa aí. Ah, é, tá certo. E eu tenho um tempo de loading agora, mas é verdade. É verdade. Não, é que eu tinha o... Loading no Play 1. Eu joguei o 2 no Mega do Pikachu, depois comprei o meu Super NES com o 3. E o 2 do Super NES é muito foda, né, cara? Tá louco. É, tu não jogou no Mega Mortal 2? Do, não, sim, no caso do Pikachu. Do Léo. Então, eu comecei jogando ali o Mortal 2, o 2. Que eu pegava o Liu Kang e ficava agachado segurando o botão chute baixo, né? Ele fica agachado aí e faz o... dá a bicicletinha lá. Era o único golpe. E aí, o Mortal 2 tem uma história engraçada aqui. Eu, Benedetto, Muleta, Neymar... Moita, Sub-Zero e tipo, uma galera lá em casa esperando pra chegar o Mortal Kombat 2 de Garibaldi, Star Video. Olha aí. Ah, locadora. Star Video. E aí, nossa, ó, sensação. E o cara do Mortal 3, eu já falei que eu era amigo dele, Evandro Chinão. E a gente alugou o jogo no mesmo dia e tá, tal, ele ficou amigo. Mas eu preferia muito mais Mortal nessa época do que Street. Nossa. Curtia aquele do Super Street Fighter lá que tinha o Feilong, eu curti. Esse tópico. Isso aí. De eras tem que ser botado depois, né? Porque tu vai ver a época de Super NES era Mortal, né? A época de PlayStation, então, aquelas bosta de Mortal não calma dá. Calma aí, época de Super NES e Mega, acho que Mortal ganha, saca? Mortalis. Na época era que... sangue, não tinha isso, era real. Eu vejo assim, o Street Fighter como um clássico intocado, né? Porque na época era o Street Fighter 2, na verdade até hoje é o Street Fighter 2. Mas enfim, e era Street Fighter 2, então tipo, todo mundo jogava Street Fighter, mas assim, tinha essa briguinha, um que era assim, chato era o Nado, lembra? Que ele sempre preferia Street Fighter do que... Então, e o Grison já ao contrário, ele preferia Mortal. Lembra que o Grison dizia assim, jogar Mortal que as pessoas parecem de verdade, não um desenho. Olha ali. Eu tenho um amigo, ó, nada contra evangélicos, tá? Tá, ó, atenção ouvintes, não estou difamando ninguém, então chupem, se vocês acharem algo errado. Não estou difamando ninguém, então chupem. Porque é o seguinte, o Darlan... Ele é Jeová. Ele é testemunha de Jeová. A mãe dele não podia, ela não deixava ele jogar Mortal, saca? Imagina! Tipo, não podia jogar Mortal Kombat, só Street Fighter. Daí, como ele era do Street Fighter, ele gostava muito mais, né? Sim. Cara, que ele tava naquela vontade. Ei. Imagina, não podia ver Fatality, saca? Sim, ele podia fazer Fatality. Dele, na casa ela, não sabia, né? Eu tenho um fato engraçado do Street Fighter 2. Um dos vários jogos de Mega que eu achava engraçado. O som era muito bizarro dos personagens morrendo. Chun-Li gritava a voz de homem às vezes. Street Fighter no Mega Drive. Era muito engraçado. O Champion Edition era um show à parte. Era muito engraçado. Que daí o Guile morria e era. Meu, e era só no Mega e tu tinha no Flipper, que era a versão original, assim, os personagens. Tu dizia, meu, não é assim no Mega. Era muito. E a Chun-Li tinha um Hadouken. E o Honda. Posso meio que desligar isso agora? Porque eu lembro uma coisa, atenção. Quando eu já tinha o 64 e o Didi, ele tinha o Super NES, o primo dele tinha Street Fighter Alpha 2 do Super NES. Fudinho. E quando aquele jogo chegou nas nossas mãos, meu Deus do céu, era jogar o Saturno ali, tá ligado? Bye. E era aqui Mortal 3, jogava Ultimate, ele tinha o Ultimate e o Alpha 2. Que Ultimate, o quê? Vamos jogar isso. A época tu via nas revistas, ele tava louco. Tinha especial, velho, tinha especial. Sim. É que na verdade, era foda, essa parte de visual e tal, o Mortal era melhor que o Street Fighter. Mas o Street Fighter 2 é feio, saca? É um jogo... Eu acho legal, saca? O Street Fighter 2... Não, tudo bem, é um desenhado, mas não é um desenhado bonito. Porque quando tu vê o Alpha, tu... Meu Deus. Daí sim. Saca. Fica a dica, eu descobri que quem tinge o cabelo, porque quando ele morre, a sobrancelha dele é preta e ele tem o cabelo loiro. Como assim? Loira falsa, loira oxigenada, como assim? Começou no Street 2 e até hoje, né? Tu vê uns animes tudo bem feitos, sim, o sobrancelhão preto. Ele pinta como eu pinto. Deve pintar. Grecinho e tal. Seguinte, uma coisa que eu notava, que eu lembro que sempre discutia com meu primo Evandro e tal, com o Jerônimo, era assim, o Mortal era muito mais lendário, assim, tu queria saber de cada jogador. Verdade. Oh, meu Deus, o Raiden é o Deus do Trovão. E aí, o Ninja, Dark, Sonya, o Kano, e aí tu via todo um background inexistente atrás do personagem. Sem falar que cenário, todas as livrarias... Presos lá no cenário. O cenário. O Street Fighter não, cara, assim. Fase, né? O cara ia lá nas galinhas. Sem falar que as livrarias eram minada de livro de história de Mortal Kombat e álbum de figurinha. Foi uma coqueluche, cara. Coqueluche. Na época, eu também achava o Mortal, além de ser massa, tipo assim, que ele era mais bonito e tal, na minha opinião, pelo menos, ele era sangrento e tinha os Fatality. Fatality era muita emoção, né, meu? Ele era piazão, então. Ele era piazão. Mas hoje também... Guri novo quer ver porrada, violência, sangue. Mas uma coisa que nesse Versus é importante, que até hoje não, mudou nos últimos jogos, mas assim, na época da era antiga aí, o Street Fighter conseguia virar ele no modo mais difícil. Tu pegava as manhas, tu pegava os... Mas o Mortal não, o Mortal é inteligência artificial, é meio estúpida. Eu também acho o contrário. Eu lembro assim que, cara, o Mortal 2... Se apanhou no arcade do colégio. Tinha muito mais manha o Mortal do que o Mortal 2 tinha as manhas pra virar. Sim, ainda era o negócio que dava, porque não tinha corrida. Tinha aquela clássica, não sei se é real, que tu ficava dando girinho com a Milena num canto e só chutando baixo no Motaro. No Motaro, tu matava assim, tipo, uma coisa assim. Não, no Quintaro tem a manha que tu tem que fazer uns negócios, aí quando ele te dá o teletransporte, ele fica no canto. É, é. E aí, se ele ficar no canto, fica dando só soco baixo e ele não tem como sair. É, essa era a manha pra matar ele, porque de outro jeito era muito difícil. E no Mortal 3, assim, eu vejo, assim, tu põe no Very Easy, no Easy, ok. Mas vai botando, assim, no Hard. Meu, tipo, tu pula, tu leva um soco. Meu, eu acho estúpido a inteligência. O Hard do Mortal 3 é fudido, velho. É fudido. Porque tu pula, leva gancho, né? Leva voadora e tal, saca? Tô decepcionado com você. Eu não usava manha pra virar o jogo. Tá bom. É, não. Vamos lá. Não, Super Nerd não tinha. Não tinha, peraí. Calma que? Lá. Diz o cara que não usava manha pra virar o jogo. Vocês viram os troféus dele no Arcade Collection? Não virou o 2 nem o 3. Abaixo. Oh! É verdade. Não tenho nada pra me defender. Peraí, tu disse. Calma aí. Tu disse que não usava manha. E o teu caderno lendário que tinha manha de tudo. O caderno ABS. Lendário. É que o Alzheimer tá pegando. Mas é que eu digo, é o senhor revista. Não, a revista de uma banha chamada debug mode. Debug mode. Na revista tinha todo o golpe. Era pra ter os golpes, então ninguém sabia, só o salvo. Ah, tu tinha o debug mode de fatality. Como é que tu fazia fatality com um botão só? É porque eu virei. Sim, mas aí era aquele trilogy. É, isso aí. E olha que o Ultimate tem. Isso era clássico do Mortal 3, do Ultimate, assim, porque os fatality eles eram meio fodas. Mega. É, eu lembro que ela sempre botava essa dica ali, um botão só, pra curtir os fatality. No Mega tinha uma dica pra pôr sangue. Cara. Pois é. Porque não tinha sangue no Mega. Chupa, Sega. Mas assim, cara, eu... tinha sangue, você tinha o que na veia? Pau. tinha sangue. Mas só tinha sangue. Era o Super NES que eu não tinha. Opa! Chupa! Não, foi mal, Júlio, foi mal. Ai, ai, ai! O Mortal 1 no Mega era melhor no Mega, tá? Mas o 2 era maior no Super. O 2 era quase de flipper. Toma, chupa essa. O do 3 mas não tinha sangue. O 3 nem sei se tem pra Mega. Sangue azul. 3 tem. Tá. Sangue azul. Às vezes sangue era areia. Areia. Tipo, saia areia. As pessoas de areia, Lanzoni. Meu Deus do era céu. Era Sand People do Star Wars. Meu Deus. Não interessa, a versão do Rock and Roll Racer era melhor. Quem chamou o jogo podre no cast? mas nessa questão... Eu tava no cast de Mortal, de Mega Drive, né? Nessa questão de mãe aí, eu jogava bastante o Street Fighter 2, não lembro qual versão que era, no Super NES lá do Nado. E pra matar o Bison tinha mãe. Matou o Bison mãe, com então? Não tinha, tinha jeito de matar ele, saca? E aí eu não ligo virar mãe. É, tu defendia o Psycho Crusher dele e depois tu já saía dando golpe, umas sequências assim, saca? Na época tu falava o rolinho fogo. Tá, tudo bem. Não tem nada. Na época era o golpe. Não, era o golpe que queima. É, o golpe que queima. Mas hoje, como somos mais inteligentes e evoluímos, a gente fala o Psycho Crusher. Ah, o Julio fala todo mundo que pega fogo no Street Fighter 2 ficava mesmo modelo de pessoa. É, boneco de pessoa. Boneco da Michelin. Mas aí, ó. No Ultimate dava um fatal ser 5 cabeças, 10 pernas. 32 fêmur. Exagerado. Aí o Reptile tava ok, porque ele comia e vomitava, né? Então ele podia estar vomitando outras pessoas, mas. Só que Johnny Cage arrancava 3 cabeças. Não, tem que ter um vídeo no posto dos fatais, mas engraçado, dava um soco na cabeça e explodiu com 200 ossos. E aí girando assim. Não, melhor é do. Como é que é? 3 socos, 3 cabeças. Não, Rain, eu acho. Não, o melhor de todos é o do Sérgio. Acho que era um monte de bombinha explode o planeta. E tinha o eco, né? Os caras explodindo. Era o eco, né? O corpo deixava de existir, porém a voz continuava. Claro, né? Esôfago, última morte. Eu curtia no Mortal 3 quando não explodia, mas ficava o esqueleto e ele desmanchava, sabe? Ah, isso aí é bonito. Da chuva que ela arrancava a pele. É. Isso. Da mulher lá do Lanzoni, que ela gritava. Assim deu. Ela gritava. É, que assim deu cuspia o troço e queimava, assim. O Mortal era muito mais real. Tinha aquele fatality do Jax, aquele capa gigante. Era bem real, era muito real. Faustão, é o pé do Faustão. O Jax Faustão! Meu Deus. O mais real é aquele que ele explodiu o planeta. O Smoke. Nossa, que fatal ridículo. Ele largava um monte de bombinha aí. Mas eu vejo um erro nesse fatality que explode o mundo. Eu vejo um erro. Falta o grito. Explode o mundo. Tinha que ter um grito ainda. Eu não tinha capacidade. Luta o torneio, ele só faz isso aí. Acabou o mundo. Pérolas do Mortal. E Street Fighter não tem isso, né? Street Fighter tem o quê? Tem as pessoas que voam, né? Dando um helicóptero e... Peguei! Chute! Chute do Guilé! Ele fica de cabeça pra baixo. Chute do Guilé. Guilé. Facão, né? Não é o Somersault. Tem um chute normal. Que Somersault? Que... Facão. Tu vê o que quer falar quem nome em inglês. Jogou Street, né? Tu percebe. Facão. Que... Facão! Hoje em dia é Somersault. Não, é sempre facão. Tá, mas no Street Fighter tu mata o teu inimigo e deu, né? No Mortal tu mata e tu humilha, tu espedaça com ele. Tipo que nem na vida, o cara já vai lá, te humilha, te faz sofrer, te... Vai chorar? Vai chorar? Brutinha. Não, né? Chora, puta. Não. Isso dá mercy. É, aí outro... Liu Kang. Outro transforma num bebê, aí ele chora. E porque, o que é triste, né? Porque... Hashtag chora. Ué, emoção quando o cara dá um perfect e depois devolve. Ah, tá, ok. Cara, 32 bits, então, geração PlayStation, Saturno, que tinha Ultimate, tinha o Trilogy, 64 também, que eu achava legal do 64. E tinha o 4, que eu achava demais. Desculpa aí. Mortal 4? O 4 eu achava bom, cara. Sim, eu também. Em relação aos próximos, era o melhor. Eu com meu Mega Drivezinho, de repente, pra PlayStation 64, até PC tinha... Mortal. Mas daí se for comparar com essa geração, tipo, tinha os Alpha, que os Alpha eu acho muito foda. Sim, Alpha, melhor mas... série. Mas peguem os 3D. Melhor série, não, melhor não, série. Pega uma coisa séria e importante agora. O Mortal, ele sempre tentou inovar, ele sempre tentou criar novo, enquanto o Street Fighter sempre ficou preso àquela mesma fórmula e ideia do 2. Tanto prova total Street Fighter 4, que é o 2 de novo. Só que aí eles fizeram o 3, a galera não curtiu. Eu lembro quando E o Mortal, a galera não curtiu, mas eles fizeram o 5, o 4, o 6, aí o 9. Vamos falar depois disso, mas lembra quando o Julie viu as fotos assim, lá no, do 4, não mais ninguém falou, pô, mas os caras são do 2, saca? Podia pôr uns caras diferentes, os caras do 3 e tal. Sim, sim. E tu ficou, bah, os caras do 2 e tal. Bah, os caras querem. Sabe que o Alpha, botaram do Alpha. Mas podiam, sei lá. Os caras velhos, então, põe o Honda velhão. Cara, eu também acho, tipo, poderia ser os dois personagens diferentes, assim, eles bem envelhecidos, ia ser muito massa, tipo, saca? O Ken velho. Ia ser muito massa. Ken, e o chefão final não é nenhum. Os caras do Fatal Fury 4 lá, né? Isso. O chefão não é nenhum cara, assim, louco, com uma bola na barriga, sei lá, esse chefe louco. Esse cara é whatever, né? Podia ser o Ryu tomado pelo Dark Hadou. Vejo, galera. E Explos Alpha. Amo. Cala a boca, é bom esse jogo. Vocês, pobres mortais, a gente tem um amigo, que não né? jogam. O Jerônimo, né? Que fala que o Xbox Alpha é melhor que o 4. Que né? o todos. Meu Deus do céu, não. Caiu de cabeça. E aí depois vocês perguntam porque eu não falo mais com essa pessoa, mas com esse tipo de coisa aí não dá pra falar com uma pessoa assim, né? Não, e depois de considerar o. Cala a boca! O God of War é uma merda! É isso. Devia ter chamado ele aqui, né? Não, mas é, que nem ele tava falando da época 32 bits, eu acho que eu fico com o Street. Né? Ah, eu também. Sim. Alpha, unanimidade. O Alpha 3 é um dos melhores até hoje. O Alpha 3 saía sangue, depende do soquinho na boca, um pouquinho de sangue. Apesar de eu também gostar bastante do Mortal 4, eu fico com a série Alpha, ah, saca? Com certeza. E... Até Scalomé, né? Amor. Ai, amor. O personagem mais tri que eu achava do Xbox Alpha, já comentei com ele várias vezes, era o Kairi. E depois vem a irmã dele e tal. É massa. Esses personagens aí são massa. Esses aí poderiam estar aparecendo no 4, eu ficaria feliz. Eu falei, o Kairi tem uma história tri a foder. É que era aquela vibe. De vamos fazer coisas 3D, né? Sim, mas e o Street Fighter nem teve guts de lançar tipo Street Fighter 4 assim. Não, é Xbox Alpha. E aí, não tipo, Mortal Alpha. Não, ia lá Mortal 5. É, mas enfim. Kairi fica de Skullomania, Kairi. Skullomania poderia com certeza estar em Street Fighter 4. O X2 também é do Play 2, né? Dessa geração mais. Não, não, teve um jogo lançamento do Play 2 que era o X3. Ah, o X2 era do Play 1 também, então. Que eu joguei muito com o Diogo, tu lembra? O 16-0 lá no porão que ele. 31, acho. Eu queria virar. Uma jola desce, tem que ver isso. Ou não. 31. Tá muito difícil. A diferença era absurda. Era quem em rua, batalha. Eu não desistia, né? Quem ganha, tava jogando? Jogo, sim, jogo. O jogo só perdia. Então tá, depois a gente chega na geração atual, mas no fim agora eu vou pedir algumas perguntas muito legais. Quiz do Six! Qual, atenção, por favor, qual jogo tem a melhor história entre todos? Mortal. Essa é fácil. Aí, essa é muito fácil. Por quê? Que era o motivo. Porque a Capcom não sabe fazer história, pronto. Eu vou voltar meu assunto de antes. Mesma história das lendárias, porque no Mortal tem vários fanservices. Vejamos só. Tinha a lenda do Ermac. que era o erro do Street Fighter 1, a Sônia Verde, que era a lenda do Mortal 1, aí, ó, eles vão lá e põem no Mortal 2. É. No Mortal 2 eles põem lá a Jade, no Mortal 3 eles põem lá o Ultimate Ermac, e eles estão fazendo esse fanfare. O das árvores, Noob Saibot, o Noob Saibot, e que tinha brincadeira, e no Street Fighter não, né? O Akuma eles foram pôr lá no Super Street Fighter 2 X, e ainda todo mundo fala do Shenlong, botaram quando? O Street Fighter 4, 20 anos depois. É verdade, né? E ainda tipo o Feilong, é uma estrela contada do cinema tentando provar que é bom nas artes marciais. Só o Johnny Cage que falou mal, só o Johnny Cage. Bom, Johnny Cage sim. Eu gosto dos dois, não falem mal. Estou tentando provar o sumo esporte forte. Então sim, estou ajudando a aldeia. Beleza, aí no Mortal eu estava na realidade quando fui sugado, aí tu estou enfrentando o clã dos ninja. Ei, tem gente que não gosta da série aí do Mortal, pega no pinto, né? Não gosto porque é ruim e mal feito. Ah, puta que pariu. Pistuli! Depois chegaremos, mas Mortal 9, né? É o Mortal 9 último, né? Sim. Aprendam jogos pra fazer história, né? Que maneiro. Ah, o 9, show de bola. O 9 eles mudaram a história. Ah, o Johnny Cage morreu porra nenhuma. Por quê? Não, sabe por quê, Johnny? Essa história é legal até de contar aqui. Se o tu tinha falado, né? Ele caiu fora do set do Mortal 3, por quê? Porque o cara lá que fazia o Johnny Cage, que eu não lembro o nome dele, brigou com a galera que queria mais grana e tal, as condições eram péssimas de trabalho, e falaram não. Ele processou a Nintendo, a Sega, a Mumido, a galera toda ali, e perdeu todos. Ele ficou sem grana, e acho que ele tem um dojo hoje, sei lá, uma coisa assim. A única menção que tem é o nome túmulo lá do Mortal 3, que só tem pro arcade, as fases do túmulo, né? Ah, sim. Tem lá sim. O túmulo dele. E então tem a história do Mortal 9, que é lá... Isso eu achei muito a fuder. Seria a história do Mortal... Depois do Mortal 8, seria. Todo mundo morto lá, e o Raiden se fudendo, e o medalhão dele, depois ele voltar no passado. Eu fiquei meio de cara com essa, tipo, essa história. Deviam começar do zero, então. Não vamos fazer essa história. Ah, vamos continuar. Todo mundo morreu, porque foi ridículo, Armageddon. Não, eu achei a fuder porque o que aconteceu? Ele quis apagar de vencer a história. Não, vou voltar no passado novo, e vamos mudar tudo isso aí. Johnny Cage foi salvo, que era pra ele morrer. O Smoke não virou robô, e quem virou foi o Sub-Zero. Isso eu achei muito massa. Eu também achei, mano. Foda-se, se for ficar de cara, vamos mudar. E eu aceitei e chupei que não sei. A hora que o Jax perdeu os braços, achei muito a fuder também. É que eu acho que foi um reboot bastante válido, porque eles não anulam o que eles fizeram até agora, de respeito, porque sempre tem alguém que gosta dos outros jogos, vai dizer que não, né? Cara, porque o Armageddon, ele tem uma ideia muito boa, só que a engine ali do jogo já não funcionava desde o 5 direito e tal. Mano, é nem essa mas questão. Mas tem milhares de personagens aí, tu, meu Deus, que massa, a sabe? A questão do Armageddon é o problema dos Fatality. Aí, tem os personagens toscos. Sim, tem personagens toscos, e o lance dos Fatality. Que é marca registrada do Mortal, e os caras estragaram, sabe? Dica, no Screw Attack tem o top 10 dos personagens mais tosco. O Naga tem a cópia do Ken. Que porra é essa? Cópia do Ken no Mortal. Os caras é muito bizarro, né? E a história do Street 4 ali, do arcade e tudo mais, que tu pensa que vai dar uma... Sei lá, daí, tipo, é entre o 2 e o 3, daí começa no 1, depois vai o Alpha, ninguém sabe direito. Mas que putaria esse negócio de jogos ultimamente, né? Saiu o Street Fighter 4, depois o arcade, não? O Super e depois... Aí, cara, isso aí não é ultimamente, não. Era Street Fighter 2, Super 2, Hyper 2, 2 com o chef, Turbo, Super 2 com os Turbo. Meu, é sempre assim. O próprio Street Fighter 3 tem 3 versões. É, o 3 saiu, o 3-1, o 2 lá, o 3. O Second, não sei o que, e o Third Strike. É. Se alguém não comprei ainda Street Fighter vs Tekken, porque eu tô esperando a Ultimate versão. O Street Fighter 3 ele é de se difere dos outros essas versões, por causa que eles estavam tentando melhorar porque não, meio que não deu certo. Vamos pôr então o Akuma aí. Vamos melhorar os especial. Aí na terceira tentativa ficou bom, massa. Mas mesmo assim... Era legal. Era, cara. Legal. Vê no Dreamcast, cara, tudo novo. Eu devia fazer um recall. O Street 3 foi um jogo que não fez tanto sucesso assim no Brasil, né, eu acho. Eu devia fazer um recall. Recolher de volta o jogo e tal um novo. Sim, tinha o Sean e a Helena, que eram meio puxados pro brasileiro, não lembro qual deles era brasileiro, mas a Helena só tinha estilo capoeira. Que era isso. Porsche. Ela era africana. Ok, então, história meio mortal, né? Sim. Qual é o melhor? O desenho do Street Fighter, anime do Street Fighter ou o desenho do Mortal Kombat? Anime do Street Fighter, não, nem sem contestação. Mas Street eu Fighter. Sei que eu também assisti o desenho do Mortal. Eu também. Assisti o desenho do Mortal por Guilty Pleasure. Guilty Pleasure. Mas qual desenho do Street Fighter estão falando? Aquele não, depois dois, do então. Filme ou Victory? Eu assisti os filmes, os desenhos que passavam na Globo, tudo. Aquele não, o que desenho, eu... desenho, desenho do Street Fighter. Aquelas fitas que vinha na Zero Hora também. Isso. que tem os 10, 12 episódios, que é aquele americano, que é o desenho, que é uma bosta. E tinha um anime, né, que, por favor, né, Radu, som, sobe aí, né. Tanto o Alpha, quanto o 2 Victory, quanto tudo. O do 4, tudo. Ah, é? Tem os animes. O 4. Tá. O Luciano lembrou dos filmes aí, Street Fighter? Cara, eu não vi o do 4, saca? Na edição especial veio o disco com o anime, saca? Que esse anime de acho que uma hora. Conta a história da Crimson. É mais para a Crimson Viper. É, pra, por que, que ela tá ali? Por que, que o Bison não é mais chefe? Conta um pouquinho de tudo que ela tem que assassinar. Não sei se é uma hora, um pouquinho menos, 40 minutos por aí. É um OVA, né? É um OVA. Conta. Eu acho que quer matar a Kami, eu acho um Lee, não lembro, umas coisas muito loucas assim. Atenção, sabe? Lembrança agora da infância. Fui no cinema ver Street Fighter, o filme, que não era o filme, era o anime do filme. Que é o do 2 ou do Alpha? Dois. E Juliano estava lá e eu ganhei a camiseta do Street Fighter. Eu estava. Boa! O meu primo Evandro e Jerônimo. E eu lembro que sortearam no cinema de Casa Vaz. 3 ou 4 camisetas, né? De Street Fighter 2 e Matheus que ganhou. Matheus Fábio. E a gente não se conhecia, tipo, Fábio. Ganhei uma camisa vermelha. Que tinha... Não. Peraí. Fica o meu pedido. Quem tem o filme, o Street Fighter 2 Victory? Filme é o melhor que tem. Eu não acho em download essa coisa, cara. Vê o filme do 2. Acho que esse aí que tu assistiu, sabe? Anime. Teu do Alpha. Eu tenho versão japa, versão inglesa e versão brasileira. Passava no SBT direto isso aí. Eu sei, por isso. E tipo, a versão americana. Mas você tem em casa. As músicas. Sim, devo ter lá em, perdido em DVD. Mas é fácil de baixar, mano. Meu Deus, eu quero. Eu falei pro Julie. E a gente não tinha estocado na época, imagina, pirralho, né? 10 anos, sei lá, 9. E aí as músicas que tocam no americano é tudo grunge da época, né? Tem Alice in Chains e tal. E no japonês era umas músicas tri merda, assim. Tá, tem os filmes e tal, mas eu ainda sou mais fã da série, sabe? O anime. Cara, que esse filme aí foi meio que uma redução da série. Sim, é, mas eu curto. Eu já chulei pelada, cara. É, tomando banho. Curto em especial aquela passagem que Ryu vai naquela parte de Hong Kong, que é uma cidade abandonada. Um bairro abandonado, que ele vai lá, tem as pessoas, ele vai... Lá dá leitinho pro neguinho. Isso. E o desenho era muito bem feito. Muito. Era o top, ele e Hey Earth. Beijo. Então, história mortal, anime, desenho, coisas assim, Street. Mas a questão de filme... E agora o filme. Fala o filme. Filme. Mortal, filme. O filme do Mortal Kombat. Action. Mortal. Pessoas. Muito melhor Mortal Kombat. O primeiro. Até não hoje. Sei. Quando... Não. Chuli! Como é que é? Paroca alemão, bison alemão. Não, não quero saber. Não, o filme do Street Fighter com o Van Damme, tu assiste hoje, então, tu acha que época. É Zorra Total ou Didi? É sério. Tu acha que é piada, é verdade? Vamos pegar a época, então. Vamos pegar a época. Isso foi em 94, 95, né? Eu fui ver no cinema os dois, no Cine Ideale, ali, ó, com o André Merlin, um é ABS pra você. Os dois, eu tô assim, me emocionado, assim, tipo, mas o Street Fighter, a gente ficou puto já, criança, na época, a gente ficou puto porque ele era, tipo, o Dalcin era um cientista. Carlos Blanca. É, a gente sabia que o Blanca era brasileiro, mas misturaram com o Sagat era baixinho e mercenário. Era bizarro. Salada. Salada. E tinha o jogo que era de mó isso aqui não. E a equipe de televisão com Chun-Li e Honda e Balrog. É todos, né? Sagat baixinho. Imagina o programa que nem... Ryu e Ken Trambiqueiros. Imagina que nem um programa assim, aqui agora, repórter policial, Chun-Li. Você, no caso, é lá Gil Gomes e o Honda câmera. Imaginem a cena. No Street Fighter Alpha 2, tem aquele cenário especial que é o do filme do Street Fighter Victory. Lembra? Que ele luta contra o Bison. Verdade. É o Ken, o Ryu, contra o Bison no mato. No Street Fighter Alpha 2 tinha esse cenário secreto, que era muito bonito. Que era por causa do filme, lembra? Tinha essa ligação. O filme é anime, tá? Isso, filme anime, isso. Ah, que maneiro, hein? Não, só lembrando, voltando também do filme, tinha um jogo do Saturno, que era, jogava com Android e ficava analisando as batalhas, vocês lembram? Sim! Porque acho que saiu na época da Street Fighter The Movie. Sim, saiu nessa época. Só que o gráfico era em anime, tipo. Era anime. Ah, eu lembro disso daí. CDs, Street Fighter Origins, o um troço assim. Esse o nome é saber. Tá, mas, meu, primeiro filme é ok, Mortal. Tá. Porque nem tem Fatal no filme. Como não? E eu curtia ver dublado esse filme de Penação da Tarde porque o Liu Kang falava assim pro Shang Tsung: a fatalidade. Ah, fatalidade! Oh, oh, meu Deus, o Shang Tsung tinha a voz do cara da empilhadeira. O Johnny Cage era o Yoga, as vozes clássicas. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, Liu Kang era o Shiryu, beijos. Yoga barra pai da Sakura, Cardcaptors. Eu é legal, até a parte que tem uns dragãozinhos que saem do corpo e viram uns deuses. Eu, oh não, cara. Fun fact about Julie, eu nunca assisti Mortal. Quê? Até hoje. Todas as revistas tinham as fotos. Sete de filmagem confirmado, Motaro, a São Games, tiraram a Game Power Team. Tiraram a Sônia, a atriz da Sônia e o Raiden, né? O Christopher Lambert, cara. Cortam o cabelo do Raiden. Tu lembra que tem uma cena? Aí corta a imortalidade. Ai, aí ele vira mortal, você corta o cabelo. Tá bom. E aquele seriado, não, seriado whatever. Eu sei porque o Frajola gosta do Aniquilação, porque tem a Shiva. Verdade, tem quatro braços, fiel. E tem o... É que depois, não, olha só, puxando, ele tinha o 3, né, que era a Conquista. Ai, Jesus. E depois tinha um só do Sub-Zero, né? Ai, era um beijo, né? Tá aí o Conquest. É, isso aí. Tá aí o seriado. E daí veio aquele seriado que, meu Deus. Boring. Qual o seriado? Meu Deus, o seriado que tu baixou esses dias. Mortal Kombat 2.5 Men. Ah, isso aí teve só 8 capítulos? Teve, não, meu, tinha 7 temporadas na SBT. Ah, teve um que era só o Kung Lao e aquela mulher trigata. É. Lao? É isso aí? Achei. Tu baixou todos os episódios? Sim, baixou. 8 episódios, tem só uma temporada, né? É. Ai, Jesus Christ. Passava na SBT. Cara, não é Mortal, tu lembra a história disso aí? Não sei, era não, a criação não. Do... Não é do Kung Lao? Foi, não, do... As lutinhas, as lutas era Jeppo. É! Era ótimo. Era ótimo, ótimo. Ah, aquele contato físico, não me toque, senão me machuca. Ah, pior. Essa criação não dá. Eu fico Street Fighter. Desculpa, sim, Street Fighter. O filme é Street Fighter, eu fico. Não! Mortal! Meu, olha, Quest. Antes do filme do Street Fighter, eu prefiro do Mario. Ah, tem nada a ver, né? Valem. Fico mesmo. Eu assisti o filme do Street Fighter, meu, não faz um ano. E olhei aquilo lá, passou na TV? E eu olhei esse cara de Dimocó, velho. As naves, dos caras pilotando as naves na água. Atenção, no final eles fazem a pose de final de luta. De não, mas aqui, mas ó, aí que tá. Fanservice, cadê lá? Não tem nenhum foguinho lá no Liu Kang? Lá? Tem, ele dá o foguinho. Não dá não, ele dá um empurrãozinho e daí fica velho. Fatalidade! Mano. Tem o Pit Fatality. É o filme da Chuva. Ai, meu Deus! O Bison loiro. Balrog, Espera do Milagre. Bison alemão. Chucrut. O alemão foi o melhor. Chuli, Somebody Save Me. Não, o Balrog foi boa a escolha dele lá. O cara do Espera do Milagre. Ah, o Michael Clark lá. É, Michael Duncan Clark. Michael Duncan. É, o Negão Gandão. E atenção, o Liu Kang está no filme da Chun-Li como gay, então pega no pinto. Não, atenção, tu falou Liu Kang, tem uma mulher na Santa Clara, a Regiane, lembra da Regiane? Ela tinha o cabelo igual do Liu Kang, era igual ao rosto. Um beijo, Regiane era o Liu Kang. Pela trilha sonora, hein? Jogos e filmes e HQ. E aí? Qual música marcante? Desculpa, mas a música do Ryu, do Ken... Não. Do Zangief, do Gaio... O Portal, ele tinha... É porque tinha cenários que eram som ambiente, meio louco assim, né? Não. Que era um batuque. Eles dançavam, né? Já escolhi meu campeão, Street. E aí no Street tinha tipo... A trilha sonora do Mortal não é ruim, mas a mais marcante é do Street Fighter. Aquela que tem o Ryu lá. Qual tem os melhores personagens? Ai. Eu fico com o meu Sub-Zero. Mortal Kombat. Mitologias do Sub-Zero era um jogo que eu curtia pra caralho. O que eu falava aí... Eu acho que é complicado porque o Mortal Kombat começou a avacalhar, né? Tipo, ah, é verdade. O Street Fighter não inovou, não tentou fazer muita coisa, tentou e não deu certo e tal. Sim. Mas assim, ó, as únicas abacalhações do Street Fighter é aquele chefão tosco, do 3 e do 4 ali. Sabe, mas fora isso aí, o Mortal tem o Meat, tem o Sawada. Sawada é legal. Mas enfim, tem os caras muito toscos no Mortal, o Borat. Meu, Borat. Posso falar uma coisa tosca do jogo? Não, parou, sério. Borat. Não, né? Mestre Liu Kang ainda. Borat. Não, Borat até vai. Tá, tem, Julie, sabe o que eu achava? Os dois tinham defeito, reaproveitamento de personagens ou golpes. Mortal tinha, tudo bem. Ah, limitações da época. 50 ninja, 3 robô igual, tá. E Street Fighter, 50 carinha que dava Hadouken. E 50? Ryuken, Akuma, Sakura, Evil Ryu. Tá. Isso era comum na época. Né? Dan! Vocês vão concordar comigo, acho, né? Ai. Personagem, mas qual que tem as mulheres mais gostosas? Deu, os né? Dois. O Street? Ah! O Street. Mas que Street? Pior, a Quintana, a Milena e a Jane dos antigos era a mesma. Também. A Shiva, seu... Esse eu acho um tópico muito difícil de se decidir. Muito difícil. Muito difícil. Com a Kitana. Eu realmente não sei o que opinar. É muito difícil. Vou ficar neutro. Alô, Tubarão, se você está me escutando, sua irmã em cosplay de Kami, que o Rabão ia ficar muito delícia. Um beijo. Que isso? Explícito. E te falar um negócio, mas não quero perder um amigo. Com álbum... Eles ficam dando bola pra o que a mulher acha. Estou com frajola. E aí, Street Fighter ou Mortal nos personagens? Com Kung Lao versus Sagat, meus favoritos. Não, em personagem eu vou ficar nulo. Não dá. Sagat, muito mais foda, cara. Então tá, vai lá, tua opinião aí, Julie. Vamos começar já aqui. De personagens? É. Troféu imprensa. Cara, eu acho assim, ó, que o Mortal me entristeceu muito pelas avacalhações, assim. Realmente aquelas coisas de Tânia. Quem é Tânia, cara? Ah, Tânia é legal. E tipo, legal. Mas mesmo assim, Fujin, né? Mas o Fujin é legal. É foda, cara. Mas, tipo, entendeu? Eles estavam tentando repetir. Não, o Quan é o personagem que eu mais odeio no mundo até hoje. Mas aquele é o... Ele é manipulador. Atenção usurpadora no Atenção. Netflix. Ele que fez o Sub-Zero lá roubar os lances de mitologia do Sub-Zero. Mas, cara, o torneio, meu, o Quan Chin... Ele que fez o Sub-Zero matar o Scorpion, ele é manipulador. Quan Chin, nem Mato Grosso, um beijo. É, o nem Mato Grosso cantando, careca. Sou o Quan Chin. Ah, não. Meu Deus. Rosa de Hiroshima, Quan Chin. Não. Não, também, nada a ver. Eu acho o Quan Chin muito idiota. Meu Deus, nem Mato Grosso. Eu acho os idiotas, os caras do 5. Os caras do 5 são idiotas, os caras do 6. Eu acho o Quan Chin muito mais idiota que o Borracho. Não. Sim, total. Não, mano, meu, é Quan Chin. Ai, pintei minha cara de branco, passei batom preto. Caveirinha. Mas a personagem, tu vai ver o que é aquele gordão do quadro. Olha, Mané! Olha, Mané! O quadro fica balançando a pança lá. Qual? Rufus. E ele pula mais que todo mundo. O Rufus? Ele foi. É o foi de panela, caçarola. Ah, tamanho. Mas é pra tirar uma tiração. Tu vai ver todo mundo vai ter um ponto fraco. Mas o Street tem menos tosco que o Mortal. Tem menos tosco. Mas assim, eu acho que o Street, eles são cuidadosos, mas assim, eles podiam... Mas maior das que galera massa. Rio. Porque assim, ó, vê, por exemplo... Decidi o meu voto, tô indo nessa discussão, mas continue, Julio, já decidi. O Spider 4 tem a Julie lá, que é SNK. Precisa de SNK jogado no Street Fighter. O Mortal é tosco, mas, enfim, mas tem umas coisas tosqueiras. Sim, pessoal. Julie. Fala então qual que é o que eu quero. Eu acho complicado ali. Antigamente, acho que o Mortal. Que demora, hein? Que demora. Vou falar. Acho que eu Street Fighter ganha. Tá, então qual porque é o tem menos preferido do Street Fighter? Tem menos avacalhação. O personagem preferido do Street Fighter. Eu acho que eu concordo com o Fuku. Curto Sakura. Mas antigamente. Curto Akuma. Mas antigamente, é. Mortal ganharia. Mas aí, hoje em dia. Curto Kairi do X Plus Alpha. Curto Kairi. Eu tô falando de personagem. ABS e Kairi, ABS. Não, carisma de personagem. Não, assim, ó, a história, o background do personagem, isso aí é o caralho, então. Querem meter isso pro caralho? Porque o Conjitinho é manipulador, já falei. Já falei. Manipulador. Então ele é foda. Tinha aquele cara da escola, assim, né, que chega assim, ô, Frajola, o Lanzoni lá te chamou de puta. É. Que devia, né? Ele é o chute, aí, ele, então. Aí ele chega lá no Lanzoni, não, porque o Frajola tava falando que tá uma bichinho. Né? Esse é o Conchi. É que o Conchi ainda tem o... Ele era meu forte. Sangue latino. Funciona. Clipe agora. Raios. Latino. Colos de Zipiri, meu. Tá, então pega o Seth, então, chefão do Street Fighter. Tosco. Seth ou Shinnok? E aí? Ai, eu sou... Seth ou Shinnok? Eu fico com o Shinnok. Fico com o Shinnok. Fico com o Shinnok. Ai, eu sou do Inter, sou do Grêmio. Meu, por favor, e vocês vão tudo tomar no dedo depois ali, ó. Botar o dedo na mesa em cima, tomar uma martelada. Sabe por quê? Porque o Shinnok nesse Mortal Novo aí vai chutar a bunda de todo mundo. Tô falando. Tomara. Anotem e me cobrem depois. Torço muito. Que personagem foda. Torço muito. Mas eu fugi assim, fazendo um tornado lá na cidade e vocês, que personagem. Torço muito. Não, agora regatei. Deixa eu dar meu voto de uma vez por todas. Vai lá, vai lá. Personagem, melhores personagens de Mortal Kombat. Qual é o preferido? Fala aí. E o meu personagem favorito de tudo, Kung Lao. O cara mais sem. Mentira, Sindel! Sindel é minha favorita, velho. Combina comigo. E ia ter os combos foda e ela mata todo mundo no Mortal 9. Quem jogou modo história sabe. E o segundo personagem favorito é do Street Fighter, Sagat. Lindo. Esse cara se curte vilões, cara, evil. E aí, Julio? Eu curto muito Johnny Cage. Eu curto muito Kung Lao. Curto muito Quintaro. Quintaro eu amo. Meu Deus, Quintaro é um whatever. Não, eu sou foda. Primo do Go... Ah, pega aqui, né? Pega aqui, né? Não, eu sou tio da Shiva, é primo tipo, do... É tipo Lanzoni e Frajola, só sou primo do Goro. E no Street Fighter eu curto Ryu, Akuma... Ah, tomar no cu, igual. Sakura, Kairis... Imagina o Goro. Six. Bah, vou lá no Quintaro jogar um play, porque eu tenho Six. Só super... Pois é, Frajola pra... seria Goro ou Quintaro? Eu não sei a Shiva. Quem que pega a Shiva? E a Shiva ia ser sobrinha. Meu Deus. A Shiva é a irmã do Lanzoni aí, ó. Eu falei. E ele é o Quintaro e tu é o Goro. Tu é mais velho, mano. Tá bom? Tá aí, explicado tudo. Tá bom. Tá, e eu, né? Ninguém perguntou. Tô tá, triste. Opinião, Honda, né? Honda é muito foda. O Honda... Ninguém pediu a tua opinião. Ele não tem o mesmo background legal, mas no 4 ele chuta. É um gordo. Come pizza. Bacon. Go Six. Mas o meu preferido, eu acho... Que namorava. O meu preferido ainda, acho que é o Sub-Zero, então. Sub-Zero e o Honda, os dois mais fodas. Fresco. Sub-Zero porque tem o jogo Myth Lords do Sub-Zero e tem o Quentin. Eu gosto desse jogo também. Eu acho maneiro pra caralho. Fujin, Raijin. O que eu tô alugou esse jogo, tu falava muito bem. Meu Deus. Então tá, spin-offs, já entramos no assunto spin-offs, qual eu tenho os melhores spin-offs aí? Mortal, né? Shaolin Monks, Mitologia, Sub-Zero, Street Fighter tem o quê? Special Forces do... Jogo do Android. Eu lembro do Special Forces horrível de Play U, que jogava com o Jax. Adoro. Shaolin Monks falando de bem. Special Forces. Aquele do Jax. Shaolin Monks é muito bom. E eu não faz muito tempo que eu descobri desse jogo, quando eu gostava de jogar com o Liu Kang e com o Kung Lao, né? Fazia Fatality no meio. Meu Deus, eu não sabia desse jogo. Play 2. Play 2, cara, era Play bonitão. Quem jogou e quem não jogou. E tem as fases. E homens não, agora. Não. Esse jogo e é tem top. As fases dos mortais. Vejam só, cara. As catacombs. Porra, e... foda. Meu Deus. Ok, então. E hoje, né? Vamos chegar aí hoje. Mortal 9 versus Street Fighter Arcade Edition, que é o último que saiu. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Eu sei. Street Fighter na veia. Mentira! A última vez que nós jogamos lá, lembra que ganhei dele e ele ficou lá. Quem ganhou de mim? Quem? Tu? Tu? Sabe quem está de prova? Raquel Saim. Um beijo. Bem, tu ganhou de mim? Tu ganhou de mim, Mortal? Lá, tava lá no Diogo. Amigos de Diogo estão lá de provas que... Ó, ninguém me ganha, nem o Bernardo, nem o Diogo. Foi lá, ganhei, foi lá, larguei o controle. Nós jogamos uma vez. Ah, é a última que vale? E aí? Que uma vez? Mas o que, mentiroso? Dia... Atenção. É arquivo. Vamos contar uma história, Frajola? Vamos contar uma história. Marvel vs Capcom 2. Que? No porão de Frajola. Ah, antigamente. Sempre as antigas. Sempre aí, as antigas. Ganhou? Passar no museu hoje, eu ganho. Então, isso que tá falando faz uns 5 meses já. 5 meses, né? 8 anos. Vamos. Sai daqui. Tá. E aí alguém perdeu e foi correndo embora. Quem era esse cara aí, Luzonel? Mentira, eu desliguei o videogame. Ela começou as mentiras também ali, ó. Mentira deslavada. É. Lamentável. Você pegou o personagem que eu não jogava, quase eu veio o Perfect. Não tem Perfect. Tá, pô, mas aí, qual é o melhor então? O que a gente tem pra porque falar... O Mortal, ele é muito duro, assim, de jogar ainda, sabe? Tu vê o pessoal do campeonato reclamando sempre que... Não. É aquele pulo que os caras puxam pra baixo, é muito bizarro. Eu não sou profissional pra falar, mas o Street Fighter não tem esses erros. Mas sabe o que eu acho, Six? É porque, como tem vários jogos de luta aí que já estão saindo e tal, que fora de Street Fighter e Mortal, eles normalmente são mais rápidos. Então, por isso que o pessoal prefere Street Fighter a Mortal. Eu vejo desse jeito. Jogos fluem sempre mais que o Mortal, sabe? É isso aí. Assim, muito mais. Mas depende, cada um se adapta a um tipo de jogabilidade. Ou o Mortal tem aquele lance mais, tem que apertar trás, frente, e o Street tem um lance mais fácil que as meia-lua, sabe? Vamos falar uma coisa, então? Vamos falar uma coisa? Eu prefiro o Mortal, porque o Mortal surpreendeu mais. Surpreendeu mais o Mortal. Virtua Fighter 5 tinha mais que Mortal. Não sei por quê. As pessoas jogam Virtua Fighter? Eu tô abalado. Mas deveria estar, porque eu estou tentando abalar você. Não, mentira. O Mortal original tem mais coisas bugadas que o Street. Isso é verdade. Se me botassem agora na frente Street Fighter 4, Super Fighter 4 Ultimate Arcade Super Edition e o Mortal, ia jogar o Mortal. Não sei. Eu ia. Eu acho que aquele modo história inventado lá. Eu acho que eu jogaria o Mortal também. Acho que eu jogaria o Mortal também. Eu acho que o Mortal. Porque eu perco menos no Mortal. Beijos. Não, não sei. Esse Mortal novo ficou muito bom ali. Tá bonito. Tá um sentimento bom. Tá faltando. Não, do ano passado de luta foi o melhor. Só lançou ele e acho que o Marvel. O Marvel 3, né? Lançou também. A pergunta que a gente já fez em mil casts e agora a finaleira aqui pra terminar. Daria certo um jogo versus desses dois aí? Não. Eu acho que ia ser meio DC versus Mortal. Ia ser tipo uma coisa que não ia funcionar muito. Eu acho que a prova que não daria certo tá aí, com Street Fighter versus Tekken e tal, ó. Tá caído. O pessoal largou foda, sabe? Não quer então, mais do jogo. Eu acho que é por aí, saca? Mas é que existem N motivos. Tipo, um dos motivos... A jogabilidade dos personagens do Tekken nada a ver. Me desculpa, mas não é isso. Falando que é muito bom isso. O que é errado é aquelas gems lá. O pessoal tem que jogar com gems. Gem de defesa, gem de ataque mais forte. Não. E outro que Street Fighter versus Tekken, se tu começa um combo... Se tu começou um combo, tu ganhou a luta. Não tem como defender. Não tem um esquema que nem o Street ou o Mortal que tu pode escapar. Tipo, tu desce o mesmo movimento 3 vezes. Não, agora não vai funcionar. Vai dar um bug de propósito. Tipo. E o Street versus Tekken não tem isso. É, o combo. Mortal tem um lance também que tu aperta os dois botões lá e quebra o combo. Mortal gasta uma barinha. É, mas funciona. Então. E Street não tem como dar mil combos elaborados. Não! E que... que não tá no cast, eu ia comentar que porra é esse Street versus Tekken e um personagem da Sony que tu fazendo lá, porra. Cole McGrath. A Sony compra, né? A Sony é foda. Bota só pra brincar. Ah, mas esse negócio de jogo de luta... Olha o Mortal, tem o Kratos. E aí, vai falar o quê? É que nem o seu Calibur no Xbox tem o... Não, mas aí que tá, o Xbox não tem nada. Isso que é bizarro no Mortal. O Mortal tem o God of War lá, o Kratos no mundo da Sony. Sim. Mesma coisa o Street Fighter vs Tekken. Tem o Cole McGrath, tem o Pac-Man, né? Grandão. Sim. Tem o Mega Man gordo, que é muito bizarro. O Goro e o Torgas gatinho da Sony Japão. É, e aí? Mas na época que saiu o seu Calibur, pra Xbox tinha o Spawn. E no Play. E no Play era o que? Heihachi. E no GameCube era o Zelda, o Link. Sim. Era o Zelda. Era o Zelda. O jogo do Zelda. Zelda merda. Clique no link. Então não dá certo? Não dá? Não querem mesmo ver isso aí? Eu acho que não daria. E se daria, teria que ser nas mãos do pessoal que fez Mortal 9. Não, e a jogabilidade do Street a perder... É que a jogabilidade não é o pior. Funciona, saca? Não dá pra mudar a jogabilidade de Mortal e Street. Aí tu vai botar, vamos botar meio 3D, Mortal, vai perder meio... Eu até tenho medo daquele Tekken versus Street. Porque agora esse Street versus Tech, né? Feito lá pelo... Eu também não... vai ser cancelado. Fica a dica, vai ser cancelado. Eu também acho, sabe? Não tem uma imagem, não tem um vídeo. Ó, tá sendo feito. Tá ele na guarda e abraçadinhos os jogos que não vão sair. Meu Deus, peraí, me explica uma coisa. E aquele vídeo desse nosso amigo do Street Fighter 4, imitando uma fala do filme Street Fighter, o filme... Que porra é essa? Melhor vídeo da internet. Ele tirando o sarro do Bison, né? Do Bison, cara. Ou Júlia, RIP. Muito engraçado. Que porra é essa? Raul Júlia. O cara morreu, ele tão emocionado que foi com o filme. Pensa que de decepcionado, eu acho. Nada a ver, meu Deus, viu o auge da minha carreira, posso morrer agora. Chorem vocês. Eu fiz o Gomes Adams e fiz o Bison. É isso aí, ó, que nem o Heath Ledger. Fiz o papel da minha vida, posso morrer. Isso aí. Fiz o Bison, posso morrer. Ele tão feliz que tava. Falou mal do filme ainda. Assim, o futuro as duas séries é incerto, será? Vai ter o live action Street Fighter. Hã? Fica a dica aí, sabe, né? Eu acho que depois dessa renovação do 4 e do 9 aí, eu acho que o futuro vão sair mais jogos, é promissor. Eu acho claro, Street Fighter, também. Gente, vamos ouvir. Faz um Street Fighter que você passa daqui a 20 anos. Garou o Mark of the Wolf, seja. Pronto, aí vocês podem fazer a mesma coisa que o Mortal. Alô, galera. Alô, gente. Alô, grande amigo. O Mortal... Galera de cowboy, alô, galera de peão. Seria legal fazer isso. O Mortal tem que continuar de onde parou. Sim. Não, o Mortal eles já deram um reboot legal. Não, mas tem que continuar de onde parou. Sim, sim, sim, dá pra fazer uma continuação bacana. Exato. Mas só na nova geração, né? Essa geração chega, né? Pô. O último jogo de luta que vai sair pra essa geração é aquele nos negócios da DC lá. O Injustice lá. É isso aí, vai ser o último. Kenshin do Mortal 9. É isso aí, é o último jogo de luta dessa geração. Tá, e aí tem as séries, né? Que vai ter, tu viu que vai ter a 2, né? A do Mortal Kombat 2. O Yu ficou operado também. A série live action, aquela da internet. Vai continuar, né? Vai continuar, sim. E vai ser um torneio, saca? Vai ser muito foda. Ah! E aí vai ter do Street Fighter também, que eu não sei, né? Jogos tem que ser isso aí. E filmes, por favor, deu, né, cara? Não quero. Talvez o filme do Mortal ia colar e tal, que falaram que ia sair, mas não deu mais nada, não sei o quê, sabe? Não, o filme, aquele filme do Mortal é que virou seriado, né? Os personagens. Mais ou menos, é uma loucura. Aquele trailer do filme do Mortal é o mesmo cara do seriado que fez Kevin Tartia, não sei o que lá. E alguns atores do trailer são os mesmos do seriado. Sim, não, é a mesma coisa. É só, aquele trailer era só pra mostrar o que ele podia fazer. Sim. Sabe? Que é muito mais real o trailer do que a série. Então é isso, né? Eu acho que deu pra resumir bastante. Brigas? Teve. Teve. Gostei, um beijo. Mortal ganhou algumas coisas, sente outras, né? Mas todos têm seus positivos, seus negs também. E é isso aí, então. Comentem aí nos comentários aqui embaixo pelo feed, pelo iTunes, blá blá. Tchau, gente. E é isso então, valeu. Mortal Kombat!